gente na emergência, né? Gente, vou acionar o helicóptero do Guardião pra ir. Emergência é outro. Gente. Victor Bravo Mike, livre pouso, pistão 7, vento 190 graus com 07 nós. Victor Bravo Mike, livre pouso na 7. 2, boa tarde. Papa Tango Vita Quebec Gol. Confirme. Victor Quebec Gol. Victor Quebec Gol, pátio 5, aguarde para acionamento. Assinado a conta aí, comandante, está aguardando. Prossiga, Bravo, X-Ray Fox. Bem com vocês aí? Pouso, pistão no zero, vento 190 graus com 07 nós. Livre pouso, linha 740, pista no zero. Estacionamento, chame táxi. Chamando só o táxi. Sem problema, né? Ok, obrigado pela ponte, amigo. Nada. Aguarde. Muito bravo, Mike, seu solo foi ao 04, confirme o pátio. O pátio é o da mata. Autorizado backtrack, reporte pista 735 livre. Livre backtrack, reporta liberando, Bravo Mike. Você mantém o 060 na chegada Mari. Identifique. Identificou até o 060 da Mari. Salvador, bom dia, despacho 060. Dias 060, sem identificação. Esse é para o nível 070, chegada a mar, redução para 250 nós. Ok, chegada a mar, amantendo 250, passo 060. Tô 3604, espera 2000 pés, ajuste 1013, informe no localizador. 2000 pés, 1013, então 3604. Jet 6740, seu solo foi ao 05, direita 121, decimal 9. Direita 219, 6740, obrigado. Gente, o Jet já tango para informação, temos um sequenciamento inicialmente de 6 aeronaves. Para 1-0, e a tendência, aproximando agora do horário de pico, é aumentar. Havia condições de decolagem da 1-0? Esse daquilo, o Webjet 6740. Alfa, reportar antes daquilo, 6740. Aproximação com a 1-0, conflito em caso de arremetida. 777, chame centro Recife. Na frequência 128 decimal 8, alterna 133 decimal 25. 288-2325. Metros, 1200 metros. Gente, é 1200. Afirmo, 1200 metros. Gente, prosseguimos. Já baixar travado visual com o campo? Afirmativo. Então, 001, tráfego avistado, livre pouso, pista no zero, cabeceira deslocada em 1200 metros, vento 150 graus com 0612 nós, atente a viaturas e homens dentro da área estreita. Gente, eu tô 8001. Com falha de motor, tem alguma notícia dele? A nave pousou perto de EBEP, é um Charlie 150. Nós até acionamos já o guardião para dar uma verificada lá. Mas acredito que seja tudo bem. É, valeu, obrigado. Salvador, bom dia. Gol no 754, 30 de novembro. Portugal 1754, essa é a minha indicação, autorizado chegada a Mari, desce para o nível 080. Mari 080, 1754, e qual a intenção de efetuar o final do RNAV da pista 10? Gente, aguarde final do RNAV pistão no 0, após ETAP, Serra Vida 366. Após ETAP 366, agora 1754, obrigado. O 4207, 3 horas e 45, 103 a bordo, alterna Campinas. Do 4107, prossiga táxi via Juliette, Alfa, repórter da Delta na minha escuta, até lá, ajuste no 0 no 3. Confirme, Juliette Alfa, repórter da Delta, confirme o acesso da mensagem do 4107. Ataque autorizado, Juliette Alfa, na minha escuta, tem a Cidade Delta. O azul 4107, ajuste no 0 no 3. Isso, ajuste no 0 no 3, graça do 4107. 6740, graça naquilo à esquerda, né? Firme. 6740, prossegue ou ingressa naquilo à esquerda? Desce quilo 43, web 6740. Gente. Regimento X-ray, tá? Gente, aí sem light. Ah, ok. Gente, confere. Approach control, 3216, information November, testing 190 to 150. Pronto, 3216, cock identity, clear via my arrival, and maintain level 090, under radar surveillance. Roger, by my arrival, descendant 090, 3216. Gol no 754, desce para o nível 050. 050, 754. 740, boa tarde, obrigado. Juliette, Tango na Lima para o cruzamento do pátio, até a Taxiway Delta, chama o solo 121.9. Turma número 2 na aproximação, vai seguir aeronave, o Airbus 320 da TAM, sua posição de 1 hora, 7.5 milhas. Visual com tráfego. E papá? Após o fim do estacionamento da mesma, você prossegue via Juliette, Alfa, mantendo a minha escuta, tem a da Delta, o Juliette é a TAM. Solo. Gente, apenas para informação, temos um sequenciamento agora para 1-0, de inicialmente 6 aeronaves agora. O Juliette Yatango foi orientado a decolar da 1-0 com curva esquerda devido à decolagem da 1-7 conflitante com as aproximações da 1-0. A intenção seria esperar o pouso de 7 tráfegos ou prosseguir para 1-0. Gente, então, táxi é ponto na Taxi Papau, Victor Quebec Golf. O 4107 para ingresso na Delta, chame a torre em 198, decimal meia, bom voo. 186, o 4107, graças. Torre Salvador, azul 4107, boa tarde. Próximo ingresso da Delta. Centro estabilizado no localizador visual com campo. 3604, começa a aproximação, chame Torre Salvador, 198, decimal 612. 18612, então 3604. Estou autorizado em ingresso Juliette, via Alfa, após, mantendo a minha escuta, Juliette Terratano. Cruza a pista no 735, após táxi via Quebec, Mike Lima. Na Lima, chama o solo 121, decimal 9. Seu controle? Azul 4060, senhor. Pode manter a pro aqui após o TAP, limitado pelo LOC. Sim, está autorizado. Tá autorizado para 2000 pés com 1013, 4060. 2000 com 1013, 4060. Solo, Quebec Golf. Quem que chamou? Victor Quebec Golf. Victor Quebec Golf, prossiga. A torre pediu para tomar o solo para fazer na frente do cruzamento alto. Dia, aliás, boa tarde, TAN 3604, estabilizado no localizador, visual com campo e baixada e travada. Chega via Quebec, Mike, reporte na Lima para ingressar no Pationo. Jet Serra Tango para ingressar na Delta, chama agora a torre, 1 no 8, decimal 6, bom voo. Garantiu 050, Rachel 16. Pedro Matias, está ciente do deslocamento de 1.200 metros, está autorizado pouso, pista 1 no 0, TAN 3604. Estabilizado o localizador, Condor. Condor 21, Torre de Salvador, 18, decimal 612. 18612. Na Delta e manter posição na Delta, aguarde. Salvador, muito bom dia. Condor 21, uma milha de externo, baixada e travada. Condor 21, continua aproximação, aguardando pista livre. Informo que a aeronave sua frente, um Airbus da TAM, em mais 30 segundos, toca o solo. O ajuste no 0 no 3, a pista 1 no 0 se encontra cabeceira deslocada em 1 no 1.200 metros, 1 no 2.00 metros. Está sempre aguardando pista livre, o Condor 21. Confirma o controle. Deslocado após o pouso do TAN na final. Sim, já tem aeronave que já passou o externo, o Embraer 145. Só informando que após o tráfego, tem aeronave da companhia em aproximadamente uma longa final de 12 milhas. O azul. Tentarei ele encaixar entre o Força Aérea e o aeronave da companhia, ok? A seu critério, senhor. Tenho certeza da realização do tráfego por parte de vocês. Muito obrigado, aguardando o que der. Certo, mantenha a posição, algumas instruções. TAN 3604, seu solo foi 1-4, livre direita, chama o solo em 1-2-1, decimal 9. 219, TAN 3604. Da Força Aérea, sua posição de 12 horas, 5.9 milhas à frente, já reduzido. Ok, está reduzindo aqui o 406. Ele está passando agora posição Duna, vai de aproximação, chame Torre Salvador, 1 no 8, decimal 6 dúzia, azul 4060. Ok, 18602, 4060. Quebec Golf, prossiga agora Juliette, Alfa na minha escuta, reporte para ingressar na Delta, na sequência o número 3 para a decolagem. Delta, Delta. Solo Salvador, boa tarde, TAN 3604, no táxi aí Golf na sua escuta. Foi Kilo. Estou indo ingressar na Kilo, TAN 8001. Afirmo, TAN 8001. Ingresse na Kilo, pátio 3 e aguarde para ingressar no pátio 1. Positivo, tá aqui, Kilo, pátio 3 aguardando para ingressar no pátio 1. Meio. Solo, tá 3604, livrou a pista, não se escuta, boa tarde. Tá 3604, consigo o táxi, é porta antes de ataque sem Kilo. Portar antes da Kilo, tá 3604. 500 feet. Roger, 2500. Azul 4107 mantém ainda o taxiway Delta, ok? Negativo, faça um 360, um 180 e volte para taxiway Kilo, ok? Taxiway Juliette, ingressando na Juliette após Alfa. Não está autorizado ingressar no taxiway Kilo, você está direcionado ao taxiway Kilo. No seu solo foi o Zuno 7, livre à direita, reporte pista livre. Alivre à direita na boca, reporte ali livre, conda. Agilizando na medida do possível, quando 2 anos. Livrou a pista, o condo 2-1. Gente, livre à direita, chama o solo 1-2-1, décimo 9, grato. 2-1-9. O azul 4060, livre pouso, pista no zero, primeiros 1.200 metros fechados, vento 1-70 graus com 0-4 nós. Ok, livre pouso, deslocado em 1.200, 4060. Olha o condor, 2-1-1. Azul 4107, visual com a nave da companhia na final da 1-0. Visual. Após a passagem do tráfego, a linha mantém cabeceira 1-0 deslocada. Marcação logo à sua direita. Gente, após a aeronave companhia, linha mantém azul 4107. Zuno, prossiga ataque, reporte antes da taxa Aquilo. Antes daquilo, reportarei, conda. Tá 3604, antes da taxa Aquilo, aguardando. Quem que chamou? É o TAN 3604, antes da taxa Aquilo. Ingresse Kilo, se você ingressar Kilo, parte 3, o TAN 3604? Afirmativo, tem condições. Ingresse Kilo, parte 3 e aguarde para ingressar no parte 1. Gente, TAN 3604. Vitor, Quebec, Golfo, mantendo a minha escuta. Afirmativo, está mantendo a minha escuta. 8001, portão número 11, parte 1, ingresso parte 1, portão 11. 8001, autorizado ingresso no parte 1, portão 11. TAN 3604, após ingressar no pátio 3, prossiga via pátio 1 no portão 05. Pátio 3, pátio 1 para o 05, TAN 3604. Condor 21, mantenha antes daquilo. Mantenha antes daquilo, Condor. Salvador, boa tarde, Gono 754. Bono 754, continua aproximação, aguardando pista livre, cabeceira deslocada em 1.200 metros, 1.200 metros. Ok, na sua escuta, sem dar restrição, Bono 754. Azul 4060, solo aos 19, 1.9, direita, 1.21, décimo 9. Direita, 2.19, 4.060. Negativo, mantém a taxiway Delta. Azul 4107, livre decolagem, pista no zero, vento no 90 graus com 08 nós. Livre decolagem, pista 10, azul 4107. Mantém a posição daquilo, com 22. Afirmativo, mantém a posição e aguarde. Solo 060 na escuta do solo? Na escuta. Ok, prossiga o táxi, Alfa, reporte antes daquilo. Segue, reporte antes daquilo, então. 4060. Polo 21, para livrar as aeronaves para ingressar para o taxiamento, façamos o seguinte: ingresse naquilo, pátio 3, contorne após Juliette e reporte antes da Delta, novamente para ingressar na pista. Devido ao sequenciamento da 1-0, tem algumas aeronaves que ainda vão pousar e talvez fique um pouco congestionada aí, até antes da Golf. Não tem problema, vai ingressar na Kilo, passe, Juliette, volta pela Alfa. Três Salvador, Guardião, 01. Alô, quando retornando, se quiser eu adiantei um pouco mais a posição, podemos manter aqui a posição também. Sim, meu Condor. Consegui adiantar um pouco mais a posição aqui da aeronave? Se quiser eu posso manter exatamente essa posição aqui. Porque tem algumas aeronaves que estão pousando, estão livrando, ok? E é necessário elas ingressarem naquilo para o taxiamento, porque estou com sequenciamento de três aeronaves ainda, e se todas as aeronaves livrarem e vierem via Alfa, vai ficar congestionada as taxiways, entendeu? Quando dois vamos voltar, temos condições de manter a Delta distanciada o suficiente para permitir a passagem das aeronaves da trás e com segurança a aeronave da frente. Identificação, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 050, vigilância radar. Oi. Gente, cruzamento da vertical da torre, seguindo no setor nordeste, Guardião. Agilizando, tem um tráfego, um Airbus até aproximadamente uma milha para o externo. Gente, agilizando, Guardião. 4060, ainda está então naquilo aí, tá visual com o Condor. Condições aí na passagem, prosseguindo para o táxi via a parte 3 do 4060. Tantri 2 no meia, Tantri 216, expect runway vacated, first 1200 meters are displaced, altimeter série 1013. Roger, expecting runway vacated. Just confirm the first 1000 meters displaced or the last one? First 1200 meters, 1200 meters, first, are closed. Ok, thank you, sir. 1754, seu solo foi aos 24, direito 121.9. Direito 121.9, bom dia. Obrigado. E para não acabar criando condicionamento, muito grato. Nada, mas retribuindo, você já tem nosso plano agora, para 30, para Fortaleza? Para Fortaleza? Qual nível? 370. Gente, vou coordenar o 370, mantendo a minha escuta. Boa tarde, Gol 754, Líbano. Siga táxi, Alfa, reporte antes daquilo. Gol 954. Alfa, reporta antes daquilo, 754. Solô, o 4060 está aqui no parte 3, tem a posição para baixo? O 4060, portão 9, portão 9 do Pátio 1. Portão 9, Pátio 1, grato. Controle 119 decimal 8. O controle irá informar a posição exata da aeronave que realizou o pouso forçado. 398, chamará Guardião. Controle, Salvador, Guardião 01. Guardião 01, prossiga litoral 500 pés. Informe que o último contato com a aeronave se deu a 13.9 milhas aí na radial 070, na linha do litoral. A aeronave informou que fez pouso na praia de Arembepe. 13 milha, praia da NBF, vai verificar o guardião. Afirmativo, duas pessoas a bordo, informou também que pousaram e não teve feridos nem nenhum problema, ok? Sente, guardião. Controle o Juliette Quebec, ele está pronto para iniciar o lançamento. Juliette Quebec, após a coordenação no 3045, retorno o lançamento e reporte para descida. Quilo. Salvador, Pacal 06, confirme o nível para Natal 290. Afirma. Você aguarda de coordenação. Sim, aguardando. Autorizado, alinhar e manter cabeceira deslocada a 1200 metros. Frequência 128.8, alterna 133.25. 288-3325, azul 4107, bom dia. Para a descida, o Juliette Quebec Kilo. Quebec Kilo, reporte passando nível 030 em descida. Quebec Kilo. Quebec Golf autorizado a ingressar no ponto de espera da Delta e chame a torre 1 no 8 decimal 6. Delta 1, 2-6, turn right, 1-2 on decimal 9. Turn right, 1-2-1-9, bye-bye, 10-3-2. E via Kilo, pátio 3, ok, e aguarde no pátio 3 para o fim do estacionamento. Ok, ingressa aquilo, pátio 3, e aguardando a autorização para prosseguir o gol 754. Mantenha a posição na Delta, vi que Quebec Golf. Juliette retângulo, livre decolagem, pista no zero, vento no 80 graus com 0612 a nós. Juliette taxi Alpha Kilo April 3, ou turn 3216. Vai Alpha Kilo April 3, turn 3216. 2-1, já tem autorização para Fortaleza, copia? Pronto, agora. Fortaleza, 370, aerovia Pizulo 9, decola da 10, curva esquerda, subida Momo, transição Froti, código 5140, frequência do controle 119, decimal 8. Amador, Fortaleza, 370, outra de luta 9, colando da 10, curva esquerda, Momo, Froti, 540, 9, 8, reto, chame pronto para o novo acionamento, o Condor 21. C54, informo seu portão. Estou com a informação do seu portão, portão 5 do pátio 3. Tem algum veículo em fera aí para sinalizar? Ah, negativo. Estou mantendo o pátio 3, ok? Mantendo o pátio 3, possivelmente o seu portão é no pátio 3. Vou correndo aqui com o infero. Já estamos visual aqui com o sinalizador, o 757. Suficiente, vou no 754. Obrigado. Turn 3216, container taxi, Alpha Juliet Gate 07. Alpha Juliet Gate 06, turn 3216, correction 07. 07, gate 07. 07. Ciente Sul para o nível 080, sem restrições, contato radar, vigilância. Certo. Pista no 0, vento 180 graus com 062 a nós. Do localizador e procedimento ele é Sector 8 sem glide, pista 10. 2000 pés, 10, 13, está livre o ILS sem o glide, está 3834. Afirmo, fica atento aos 1200 metros, os primeiros 1200 metros impraticáveis. Está ciente dos primeiros 1200 metros, está 3834. Torre 1 no 9 decimal 8, torre 1 no 8 decimal 6. Só repetir o transporte, o Pacal 06? 5141. 5141, aciona 5141. 7 pontos para o acionamento.